Palestra realizada na União Espírita Cristã, Vila Velha Espírito Santo, no dia 28 de abril de 2015, tema, A Vida no Mundo Espiritual, com Dalva Silva Souza. Boa tarde a todos. Sempre uma alegria participar das atividades doutrinárias das Casas Espíritas. Essa casa aqui tem um lugarzinho especial no nosso coração. Quando viemos para o Espírito Santo, na década de 80, essa foi a casa que nós frequentávamos. Trabalhamos aqui um tempo, e porque morávamos aqui em Vila Velha, depois que fomos para Vitória, e em Vitória, Comunidade Espírita Esperança, atualmente Federação Espírita do Estado. E é sempre uma alegria muito grande reencontrar os companheiros. Nós estávamos prestando atenção à leitura preparatória a respeito da tarefa da paz. Emmanuel reflete sobre a fala de Jesus, que ele nos deu a sua paz, não como o mundo dá. E estamos lembrando que agora, mês de maio, é um mês que contém uma data especial para todos nós, que é o Dia da Paz. O Dia Estadual da Cultura da Paz é o último domingo de maio. Então, como nós temos no movimento espírita uma campanha permanente pela paz, é um mês ótimo para nós lembrarmos esse tema e, de alguma maneira, também fazermos alguma coisa pela paz. Na verdade, trabalhar pela paz implica um pouquinho perder o sossego, aquela nossa disposição de sair da nossa acomodação, do cômodo das nossas casas, para enfrentar um trabalho voluntário a fim de auxiliar na tarefa dessa construção, que é uma construção que depende muito da sociedade civil se mobilizar. Os poderes públicos podem trabalhar pela segurança, mas a construção da paz é algo que vai demandar o nosso esforço pessoal, porque a paz que virá a existir no mundo é aquela que está em nós e que nós conseguimos irradiar. Então, que possamos ter um mês de maio cheio de ações pela paz. E o tema escolhido desta tarde é um tema que está fundamentado no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. É uma das cinco obras básicas da doutrina espírita. O Céu e o Inferno também tem um subtítulo interessante, Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Então, esse livro, ele vai nos dar os fundamentos para a nossa compreensão do que se desdobra para além do que nós entendemos o fim da existência aqui na Terra, a morte. A morte sempre nos assusta, sempre nos atemoriza. E o céu e o inferno nos dá motivos para não temer a morte, porque ela não acaba com a vida. A vida é perene. Nós vivemos na carne e fora dela. Então a morte significa apenas a extinção da possibilidade de expressão por esse equipamento, porque o equipamento biológico é uma máquina viva, está submissa às leis que regem o mundo material. Tudo que é biológico, vivo aqui na Terra, nasce, cresce, se reproduz e morre. Então, nosso corpo atende a essas leis, mas nós somos espíritos. Então, a extinção da vida orgânica não elimina o ser espiritual que prossegue vivendo. Então, essa é a nossa temática de hoje. Como é essa vida no mundo espiritual? O que acontece depois da morte do corpo físico? Tradicionalmente, na nossa cultura, as religiões instituídas nos falam da continuidade da vida, mas traçam destinos um tanto abstratos. Aqueles que fizeram o bem vão para o céu, aqueles que fizeram mal vão para o inferno. Na teologia católica, há a inclusão de um outro destino intermediário. Se a pessoa não é tão ruim para ir para o inferno, nem tão boa para ir para o céu, ela tem um destino intermediário que é o purgatório. E nesse espaço ela vai permanecer na dependência das orações que se façam por ela. De alguma maneira, esse conceito, ele é muito enraizado em nós. Esse conceito de que o ser espiritual viva depois na dependência daquilo que os vivos na carne façam em relação à sua memória. Vamos lembrar que a nossa cultura, ela é uma confluência de três grandes culturas: a cultura grega, romana e a hebraica. Esses três grandes rios culturais geraram a cultura do mundo ocidental. E esses três povos, eles por sua vez, eles resultaram do desenvolvimento de uma cultura primitiva que existiu na Ásia Central no começo dessa trajetória de civilização da humanidade. Esse início é muito difícil de ser conhecido porque faltam documentos. É um tempo em que não há ainda formas de registro. Os estudiosos, eles elaboram uma teoria sobre isso com base em achados arqueológicos, em estudos antropológicos. Então, eles sustentam que a primeira forma de religião surgida nessa cultura primitiva foi o culto aos antepassados. Os grupos se reuniam por cultuarem o mesmo antepassado. Foi essa forma de religião primitiva que gerou a família. Aqueles aos quais era permitido reunir em torno do fogo sagrado em homenagem àquele ancestral. Então, só aqueles que eram descendentes desse indivíduo se reuniam ali. E isso acabou gerando a família consanguínea que nós conhecemos. Bom, nesse culto primitivo, já existia então essa percepção da continuidade da vida depois da morte física e um entendimento um tanto precário a respeito de como se dava isso. Mas o ritual de homenagem ao ancestral já morto incluía oferta de alimentos. Nós vamos encontrar esse tipo de manifestação em várias culturas, já num período mais recente em que é passível avaliar registros. Nós vamos lembrar que no Egito Antigo os faraós eram sepultados com seus bens e muitas vezes escravos eram sacrificados para continuarem servindo aquele soberano. Há culturas em que a esposa é sacrificada quando o marido morre para que continue servindo a ele no além. Então, esse tipo de costume que já aparece em tempos mais recentes fala dessa cultura primitiva, dos seres perceberem que a vida continua de alguma maneira muito mais palpável do que céu e inferno. Porque se você oferece alimento para aquele que já morreu, né, você certamente não acha que ele está nem no céu nem no inferno. Então, essa concepção, ela se enraizou e há alguns estudiosos que tentam atribuir a experiências muito superficiais essa concepção. Por exemplo, acreditam que esses seres elaborassem essa ideia da continuidade da vida por verem o seu reflexo num espelho de água ou por ouvirem o eco de suas vozes. É muito precário o argumento. Ernesto Bozano, que foi um estudioso do espiritismo no início do século XX, ele nos deixou várias publicações, várias monografias. A Federação Espírita Brasileira publicou as traduções delas. Uma delas é Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte, outra é A Crise da Morte. Nesses estudos, o Ernesto Bozano diz assim que seria muito inviável nós pensarmos que a experiência de ouvir o eco, de olhar a imagem no espelho d'água, tivesse gerado o culto primitivo. Porque eram mentes muito infantis. O homem estava na sua infância. A mente infantil, ela só trabalha com coisa concreta. Ela não consegue abstrair. Então, Ernesto Bozano diz que propõe esse entendimento de que esses cultos nasceram de uma experiência real da mediunidade já nesse tempo primitivo. Esses seres tinham a percepção dos seres espirituais, daqueles que estavam ali envolvidos naquela mesma dinâmica. Então essa percepção acabou gerando o culto, uma vez que ainda hoje nós surpreendemos rituais em que se oferecem coisas para entidades espirituais, notadamente nos rituais afro-brasileiros, né? Os trabalhos de envolve frango, farofa, bebida. Há uma concepção da continuidade da vida diferente do que propõe a teologia, céu, inferno, purgatório. E a doutrina espírita é uma realidade do século XIX. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Estamos no mês de abril, é um mês que se comemora o aniversário do Livro dos Espíritos, 18 de abril, a data desse aniversário. Então, essa doutrina, ela vem nos trazer uma concepção dessa realidade posterior à existência corpórea, também um tanto mais concreta do que a abstração céu, inferno, purgatório. No Céu e Inferno, que é essa obra de Allan Kardec, ele analisa essas concepções e ele traz o que a experiência espírita tem mostrado. Então, no começo da obra, você vai ter uma análise desses conceitos e como os espíritos situam essa existência. A gente pensa no mundo espiritual como uma abstração. Na verdade, o mundo espiritual, ele é algo muito concreto. Para nós parece uma coisa abstrata porque os nossos sentidos físicos, eles não foram talhados para a percepção do mundo espiritual. Os sentidos físicos, eles se focam na realidade material. Nosso cérebro recebe estímulos do mundo material através dessas pequenas portas, né? Olho, ouvido, nariz, o tato, a gustação, são pequeninas janelas que se abrem para o mundo material. O estímulo físico atinge um analisador periférico aqui, que é um sentido, e esse estímulo é conduzido pelos nervos ao cérebro. A gente não vê com o olho, a gente vê com o cérebro. A imagem se desenha na parte de trás do nosso cérebro. É difícil nós concebermos isso que a ciência já nos prova, porque parece que nós vemos com o olho, mas não é assim. Então, depende muito desse estímulo e da luz. Se não tiver luz, a gente não enxerga nada, não é assim? Se não houver ar, nós não escutamos nada, porque o nosso ouvido capta a vibração da onda sonora conduzida pelo ar. Se eliminar o ar, não tem som. Então, é físico. O nosso ser espiritual, que estamos ligados a esse corpo, ele não está desligado do mundo espiritual. O mundo espiritual não é uma realidade além. Até a palavra que a gente usa dificulta o nosso entendimento, porque nós falamos assim, ele foi para o além. Parece que é longe, né? O aquém é o mundo material, o além é o mundo dos espíritos, parece longe. Mas mundo espiritual e mundo material estão intercalados, eles não estão separados. E aí vou trazer para vocês uma experiência interessante relatada por Ernesto Bozano. Ele conta de uma família americana, no século XIX, essa família viveu a dor de perder um dos filhos, um menino chamado Ali, e tinha outras filhas. Uma das filhas, chamada Daisy, adoeceu também gravemente. Então, a família já tinha a perda do menino e agora a filha adoece. Não era uma doença terminal. Os médicos tinham prognósticos favoráveis em relação à possibilidade de recuperação dela, da Daisy. Mas a situação dela foi se agravando e ela começou a ter percepções além da normal. além da percepção normal, ela começou a ter percepções de coisas que ninguém mais via. Então ela relatava a presença de seres no ambiente do quarto, de outros seres, inclusive do irmão já falecido. A família religiosa, cristã, mas ligada às religiões reformadas, não tinham em sua mente essa ideia da possibilidade de comunicação dos espíritos. Vamos lembrar que tanto a teologia católica quanto a das igrejas reformadas não admitem comunicação de espíritos. Se há comunicação, ou é o Espírito Santo ou é o demônio. Os espíritos que viveram aqui não se comunicam. Mas não obstante toda essa contextualização religiosa, a menina referia-se a seres que ela descrevia. E um dia ela foi visitada pelo diretor da escola em que ela estava matriculada. Esse diretor visita, conversa e tal, e ao sair ele fala para o pai: pobre pequena Daisy, está prestes a vadear o rio tenebroso. O que, que ele disse? Ela está prestes a transpor o rio tenebroso. Essa referência é uma referência da Bíblia, e naturalmente a Bíblia tem muitas mensagens simbólicas. Entre os gregos, por exemplo, acreditava-se que quando o indivíduo morria, ele tinha que atravessar um rio. E para atravessar o rio tinha uma barca, e havia um indivíduo barqueiro que fazia a travessia, era o Caronte. Para ele ser transposto, tinha que pagar uma moeda. Então era costume entre os gregos a pessoa ser sepultada com uma moeda. E havia crença de que se a pessoa não pudesse pagar, se não tivesse a moeda, por falta, carência material mesmo, o Caronte não era usurário, não. Ele atravessava o indivíduo mesmo assim. Mas se o indivíduo tivesse dinheiro e não levasse a moeda, ele não passava. Aí a crença era que o indivíduo ficava como alma penada do lado de cá do rio. Então, essas crenças do mundo antigo, elas têm muito a ver com aquela religião primitiva, que fazia culto dos ancestrais, que oferecia um banquete fúnebre aos mortos. Os deuses lares da Grécia têm a ver com essa crença. Então, são histórias. E nós que somos espíritas, nós sabemos que o espírito reencarna, provavelmente somos viventes aqui no mundo material desde essa época. E quando nós falamos nesse começo, nós estamos falando de milhões de anos passados, muitas encarnações vividas com essas crenças, essas convicções, elas se enraizam. E elas estão na Bíblia, de alguma forma, expressas na mensagem simbólica que a Bíblia traz. Então, esse diretor, também protestante, ele faz referência a esse versículo bíblico que diz que ela vai vadiar o rio tenebroso. E olha o adjetivo, tenebroso. A gente tem razão de ter medo da morte, né? Nossa cultura propõe isso, até nos seus símbolos, né? Então, a Daisy ouve o diretor falar. Ela não entende o que ele fala e pergunta ao pai o que ele quis dizer. Aí o pai explica para ela: acredita-se que ao morrer a pessoa atravessa um rio, é simbólico. Ele explica para ela mais ou menos isso. A criança não entende esse simbolismo, ela fala assim com o pai: mas não é verdade, não. Não há rio nenhum, ela falou com ele. O além é o aquém. Olha a fala dessa criança, criança de 10 anos. O além é o aquém. Ela não via nenhuma separação. Ela via os seres espirituais e ela via os seres corpóreos, e ela não via separação entre um e outro. A doutrina vem nos ensinar isso. O mundo espiritual não está distante, não. Ele está imiscuído aqui, interagindo aqui. Os seres espirituais estão aqui na realidade, só que é uma dimensão diferente da nossa. O nosso sentido físico, ele não é preparado para perceber essa realidade. Mas nós temos sentidos psíquicos que podem sim captar essa realidade. nós chamamos médiums, aqueles que, ao captar informações dessa realidade, conseguem externar isso de uma forma objetiva. Aí é um médium no sentido da palavra, um médium ostensivo. Mas sustenta Allan Kardec que todos somos médiums. Isso significa dizer que todos temos percepção dessa realidade espiritual. Ela não é uma percepção como a do sentido físico. É uma percepção inversa. Como é que acontece isso? A gente tem que ter em mente que o corpo biológico é uma máquina viva. Ela está composta de células que são indivíduos vivos que prestam serviço à inteligência que é superior, está numa faixa superior de evolução, o ser espiritual que comanda essa máquina. Então, a parte material, ela não encerra o espiritual. O ser espiritual está ligado à máquina, mas transcende a máquina, se irradia para fora do corpo. E na dependência do nível evolutivo desse ser espiritual, essa irradiação pode ser muito ampla ou pode ser muito restrita. Na dependência também de como eu trabalho a minha economia psíquica, eu posso me tornar mais submissa ao imperativo da máquina ou mais livre em relação à máquina. Tudo depende do foco. Se eu acredito que eu sou só essa máquina, se eu faço dela o único objetivo da minha vida e dos prazeres materiais, tudo que eu quero, eu estou me colocando totalmente submissa ao imperativo do corpo. E eu vou ficar vinculada a esse corpo de uma forma intensa. Isso não é bom do ponto de vista da continuidade da existência, porque esse corpo, uma hora, ele vai parar de funcionar. Não tem jeito. A notícia é que daqui a uns 50, 60 anos, talvez poucos aqui estejam ainda na carne. Agora, a fila de retorno lá, a gente não sabe a ordem. Ninguém sabe em que ordem nós vamos retornar. Nós temos informação de Jesus de que essa ordem só Deus sabe. Esse momento do retorno da individualidade ao mundo espiritual, só Deus sabe. Nem Jesus nos informa. Ele diz, nem o Filho, só o Pai. Então, temos um equipamento com prazo de validade. Qual é esse prazo? Ninguém pode te dizer. Mas com certeza vai chegar o momento que a data vai determinar que você deixe essa equipagem e você esteja nessa outra dimensão que não é longe, não é uma coisa abstrata, é algo na sequência da sua experiência. Então, a Daisy via isso, a pequena, 10 anos. Ela disse para a irmãzinha dela assim, interessante, fulana, nos ensinaram que os anjos têm asas. Mas eles, de fato, não as têm. Olha a mente infantil, formada naquela teologia que fala do anjo como um ser especial que já foi criado assim, perfeito, alado. E ela vê que os seres espirituais estão ali, não tem asa nenhuma. E o pai dela pergunta assim, mas minha filha, como eles se apresentam? Aí ela tenta descrever alguma coisa, ela não tem palavras para descrever como eles estão vestidos. Ela falou assim, interessante, eles têm uma roupa, mas eu não vejo costuras. Aí o pai repete um versículo bíblico para ela, diz assim, eles estão vestidos de luz. Ela falou, é isso. Então, ela está vendo seres espirituais superiores. Porque nós sabemos que os inferiores não estão trajados assim, não. A mensagem espírita revela diferentes realidades dessa dimensão que nós chamamos de mundo espiritual. Mas o que eu quero chamar a atenção é assim, uma criança de 10 anos, formada numa teologia que não pressupõe esses conhecimentos, e ela está falando de alguma coisa que ela está percebendo verdadeiramente. A criança não é do tipo de ficar criando coisas assim para enganar. Não haveria esse interesse, essa intenção. E ela fala com os pais que percebe o irmão e a mãe diz assim, mas eu estou aqui e não estou vendo. Ela falou assim, porque você ainda não pode, mamãe. A mãe ainda não tinha desenvolvido essa percepção. Nós sabemos que a percepção para as coisas espirituais depende de uma relação muito especial entre o perispírito, que é o corpo energético, e o corpo biológico. E nós sabemos que uma doença que vai encaminhando o corpo para o final da existência, ela muda a química cerebral e ela propicia o despertar desse sentido mais amplo que nos conecta à realidade maior da vida. É muito comum um moribundo se referir a familiares já desencarnados. Ele, de fato, está percebendo essas presenças. Muitas vezes conversa com essas pessoas. A ciência tende a achar que isso é uma fantasia. Não é uma fantasia, o mundo espiritual está em torno de nós. Nós não vemos porque nosso cérebro é igual um abafador dessa percepção. Nós entendemos que essa situação ela é transitória e necessária, porque nós não daríamos conta de viver com tantas informações. Nós nos perturbaríamos profundamente se de repente esse véu fosse eliminado. Então, mesmo a percepção mediúnica, quando ela existe, ela depende de fatores, depende de relações que se estabeleçam entre o desencarnado e o encarnado para que essa percepção se dê. Então, o médium que é vidente, ele não vê tudo a todo tempo. Ele vê aquilo que ele pode ver, que ele dá conta de lidar. E que tem uma utilidade, alguma forma de transferir esse conhecimento para o contexto de modo útil. Então, a espiritualidade, ela gerencia esse tipo de percepção. Então, a Deise, ela dá conta aos pais de todos esses fatores. Ela diz assim, ó, o Ali, que é o irmão, ele está me dizendo que ele virá me buscar. No dia tal, em tal hora. Naquele dia, naquela hora, a menina morreu. Contrariando todos os prognósticos da medicina da época que sustentava a possibilidade de recuperação dela. E nós entendemos que o espírito que está numa faixa de evolução maior, muitas vezes ele encarna para viver só um período curto por algum fator que é cabível dentro da sua trajetória. Pode ser o caso dela e o do irmão, que tiveram uma trajetória curta na Terra. A vida, ela tende a se prolongar. Se a gente não cria dificuldades para esse equipamento, o objetivo da vida é nos permitir o maior curso, maior tempo aqui na Terra para o nosso aprendizado. Quer dizer, a morte na infância não é o geral. Acontece, mas não é um fator, não é generalizado. O geral é que o espírito encarne e viva o maior tempo que ele dê conta de gerenciar essa máquina para que ele possa aprender, que são formas de otimizar a aplicação de todos os recursos envolvidos. Um projeto encarnatório é complicadíssimo para se estruturar e para se desenvolver. Então, a história que Ernesto Bozano nos conta, ela é uma história que vai nos levar ao entendimento daquilo que a doutrina espírita vem nos falar, que o mundo espiritual é o nosso mundo verdadeiro. Os espíritos dizem assim, que o mundo material poderia nem existir e isso não abalaria em nada o mundo espiritual. O mundo espiritual é o original e é aquele nosso espaço, nosso curso maior de aprimoramento, porque nós fomos criados simples e ignorantes e temos que atingir o desenvolvimento pleno das nossas virtudes. Então, o mundo espiritual é a nossa morada verdadeira, a nossa pátria. E nós excursionamos para a Terra, encarnamos no mundo material dentro desse projeto de aprender a lidar com a matéria por dentro dela. Nós ainda estamos nessa faixa de aprendizado. Nós somos espíritos um tanto infantis que precisamos do concreto para aprender. Então nós temos que vestir a roupagem material e lidar com a matéria no concreto para aprender a trabalhar com a realidade material, porque numa faixa mais elevada, os espíritos trabalham com a matéria de fora para dentro. Eles não precisam vestir corpos materiais para lidar com a matéria. Não precisam mais, já aprenderam. Então nós estamos aqui num curso. A nossa existência atende aos objetivos desta etapa. Os que nos antecederam, eles estão nessa dimensão que nós chamamos mundo material. No livro Céu e Inferno, além de toda a parte teórica que Allan Kardec trabalha, inclusive ele vai oferecer a oportunidade de você conhecer com detalhe o que, que acontece na hora da morte, porque tem um fator aí. A nossa cultura tem a fala da ciência acadêmica, tem a fala das religiões tradicionais. A ciência acadêmica acompanha a vida biológica até o fim dela. Chegou a morte, a ciência acadêmica já não fala mais nada. Para o pensamento acadêmico, morreu, acabou. Aquele corpo vai devolver os elementos à Terra. É assim. As religiões, elas vão nos falar do que acontece depois da morte, que esse ser espiritual já não está mais ligado ao corpo. Aí ela vai dizer do céu, do inferno, do purgatório. Mas ninguém fala do momento da morte. O Espiritismo fala do momento da morte. Aí nos fala exatinho que não há duas mortes iguais. As pessoas podem morrer no mesmo acidente, mas não há duas mortes iguais. Porque a morte do corpo e a relação do espírito com o corpo, ela é individual, é um fenômeno subjetivo. No mesmo acidente morrem pessoas, todas da mesma forma, umas vão imediatamente depois de um tempo, porque todo fenômeno envolve um período de adaptação, que Allan Kardec chama de perturbação. Nesse período de perturbação, a pessoa não sabe se está morto ou se está vivo, porque ela não está uma centelha, ela não está uma luz, ela está um ser com um corpo. Esse é o fator que o Espiritismo vem explicar. Nós não temos um corpo só, nós temos dois. O corpo físico morre, o outro corpo, que Allan Kardec chamou perispírito, não morre. Ele não é suscetível à desagregação do fenômeno da morte. Então, a pessoa, quando se vê na situação, ela vai se ver com o corpo. E pela identificação com o corpo biológico, que foi um processo de enraizamento gradual, todo período de gestação, o espírito vai se enraizando naquele corpo. Aí nasce, desde bebê, vai crescendo, a pessoa está se entrosando com o corpo. A gente sabe que o projeto de encarnação se conclui aos 7 anos de idade. Aos 7 anos está plena a ligação do espírito com esse corpo. Então, ela vai viver um período identificada com esse corpo. O que acontece? Quando esse corpo não está mais, o perispírito reproduz a forma do corpo, porque ele está plenamente adaptado. Todas as moléculas do perispírito estão ligadas a todas as moléculas do corpo físico. A morte gera um fenômeno que obriga o descolamento, o desligamento. Aí por isso que nós estamos falando que a identificação com a matéria não é uma coisa boa, porque dificulta o desligamento. A máquina vai parar de funcionar, vai parar, uma hora vai parar. Se eu estou muito identificada, eu vou ter dificuldade de descolar. Vamos usar a palavra descolar, só metaforicamente. Não tem nenhuma cola aqui não, mas é só para a gente entender. Porque cada molécula do corpo físico está ligada à molécula do corpo perispiritual. Na hora da morte, a célula física morre. a célula perispiritual não morre, ela tem que desligar-se. Mas o desligamento é gradual, ele é mais demorado para quem está mais enraizado na matéria. E ele é menos demorado para quem está menos enraizado na matéria. Então o tempo de perturbação é um tempo que varia desde minutos até muitos anos. Pode demorar muitos anos, dizem os espíritos. E a narrativa que Allan Kardec inclui no final da obra, ela vai nos falar de experiências interessantes. Por exemplo, tem a manifestação de um espírito que ainda mantém a forma feminina de uma rainha. Ela fora rainha encarnada. E ela estava tão enraizada naquela experiência de rainha que quando ela se manifesta, ela reclama que eles não estão fazendo nenhuma deferência a ela. A rainha está acostumada, a pessoa, né, faz as deferências e tal. Ela chega na reunião, ninguém faz nada, ela reclama. E ela pergunta, onde estão os servos? Ela está acostumada a ser servida. Mas nessa nova realidade não é assim que funciona. Então ela está desajustada nesse mundo em que ela está. E ela revela que gostaria de voltar àquela experiência. Ela queria voltar àquele corpo. Ela queria que aquilo tudo recomeçasse. Ela não quer essa nova vida. Olha o sofrimento. Diferente de inferno. Não tem chama, não tem tridente, não tem o diabo. E os diabos somos todos nós mesmos. Quando o mal faz morada em nós, nós infligimos ao outro sofrimentos. Nós somos assim. E na etimologia do termo, diabo é o que atira em torno espalhando. Quem espalha é o diabo. E Satanás é o adversário, é aquele que se opõe. Então não há uma entidade criada para o mal e para escravizar os maus. Não há isso na dimensão espiritual. Nesses relatos você vai encontrar a experiência do indivíduo que era hipócrita. O hipócrita, ele gosta de simular aquilo que ele não é. Então na realidade espiritual ele reclama de uma luz que está continuamente sobre ele. Ele está desconfortável. E essa luz, que a gente pode entender simbolicamente, é a expressão dele como ele é e não dá para ocultar, não dá para esconder. Ele estava acostumado a esconder. Então ele tem essa experiência, ao desconforto, ao sofrimento. Então cada espírito vai revelar uma situação. Tem o relato do indivíduo que morreu num naufrágio e ele continuamente se refere às ondas. As ondas e as ondas que subjugam, que impõe a ele aquele sofrimento, a sufocação. Ele está repetindo o fenômeno da morte. A morte já aconteceu, o corpo provavelmente não existe mais, porque os peixes já deram conta dele no oceano, mas ele se vê com o corpo semelhante, porque é o perispírito. E ele não tem nenhum tipo de consciência da realidade espiritual para tirá-lo daquele pesadelo. Então ele está repetindo continuamente o afogamento. Olha a situação. Essas narrativas são narrativas dos espíritos sofredores, que Allan Kardec ele divide didaticamente. Ele coloca várias narrativas de espíritos sofredores, coloca narrativa de espíritos suicidas, pessoas que deram cabo da própria vida. E são os relatos mais tristes, porque o sofrimento é superlativo em relação ao processo do desligamento, que havia ainda muita ligação com o corpo, mesmo depois que a máquina parou. E esse processo de desagregação molecular do corpo é sentido pelo espírito que está ligado. E ele não consegue sair da perturbação. Então, é um processo muito triste, esse processo do suicídio. Mas Allan Kardec coloca também narrativas de espíritos felizes. E essas narrativas, elas são interessantes para nós. Nós deveríamos ler esses textos e meditar sobre os ensinamentos que eles contêm, porque eles vão nos preparar para vivenciar o nosso momento. Vai chegar esse momento. O espírita não deve se manter na ilusão da continuidade da existência, como se nada tivesse acontecido. A morte é um fenômeno importante na trajetória desse espírito, porque ela implica a avaliação do curso. Você fez um tempo aqui na experiência terrena. Quando o corpo deixa de existir, você sai do processo limitador da situação de encarnado. As informações já não vão chegar pelas janelas diminutas dos sentidos. No Livro dos Espíritos tem um capítulo inteiro que Allan Kardec trabalha com as sensações e percepções dos espíritos. Eles percebem de forma diferente da gente. Não depende de luz para enxergar, não depende do ar para vibrar, para ouvir. Eles têm outras formas de percepção que obedecem a outras leis. E são as mesmas que estão presentes quando nós nos emancipamos desse corpo em alguns momentos da própria encarnação. Todo mundo precisa dormir, né? Assim, o corpo dorme. A máquina precisa de refazimento que o sono propicia. O espírito não precisa disso. Então o espírito, ele se desloca nesse momento e nós vivemos a realidade do mundo espiritual durante o sono físico. Mas o nosso cérebro não registra. Os registros que nós trazemos são confusos, misturados. São, assim, experiências que podem ser objetivas, misturadas com sensações que o próprio corpo propicia, mesmo na fase do sono. Então, saber analisar as experiências durante esse momento é, de alguma forma, despertar os sentidos profundos que nos conectam com a realidade espiritual. Diz Allan Kardec que aqueles que sabem se preparar para dormir são os que também estarão preparados para morrer. A cada noite você pode se preparar. Quer dizer, o que envolve essa preparação? Envolve uma consciência de si mesmo. Eu, personalidade transitória, eu estou realizando aqui um papel no cenário da vida, oportunizando a individualidade imortal o aprendizado que esse papel envolve. Quer dizer, eu como mãe, a maternidade é um exercício de desenvolvimento de potencialidades, de sentimentos. Então, o espírito imortal não é mulher nem é homem. O espírito não tem sexo, não. Ele está vivendo a experiência feminina. Mas o que esta experiência está significando? Vamos meditar antes de dormir sobre o nosso dia. Como nós aproveitamos o tempo deste dia? Como aproveitamos todos os dias até este momento? De que maneira eu posso planejar a continuidade da minha existência para aproveitar melhor, para incorporar valores que não se perdem? Na linguagem metafórica do Evangelho, Jesus recomenda que você busque os tesouros que as traças não conseguem corroer, nem o ladrão roubar. Todo bem material ou vai ser corroído pelo tempo, pelas traças, ou os ladrões poderão roubar. Então, esses valores não servem na bagagem do retorno. Nós precisamos acumular valores que vão permanecer. Quais são? São os valores do nosso aprimoramento intelectual e moral, os valores da amizade que nós construímos. Quantas vezes você deixou de lado o seu conforto, o seu interesse pessoal para atender ao outro, no interesse dele, na demanda dele? O quanto a sua existência está sendo útil dentro da sociedade em que você vive? Então, esse tipo de reflexão a cada noite, ela vai nos situar onde estamos verdadeiramente. E nós podemos, após essa reflexão, pedir ajuda espiritual. Vamos dizer aos seres espirituais que nos acompanham que nós gostaríamos de ter assessoria deles durante o sono. Por quê? Porque aí estaríamos num processo de aprimoramento mesmo durante o o repouso do corpo. Nós não vamos ficar soltos aí à mercê de seres que não se interessam pelo nosso aprimoramento. Porque, na verdade, todos os seres que já desencarnaram, eles estão nessa dimensão que nós chamamos espiritual. Os vínculos que se constroem, eles se fazem por afinidade. Se eu tenho afinidade com determinada atitude ou determinada atividade, eu vou atrair para mim os espíritos que estão naquela conexão. Imagine a pessoa, por exemplo, que ainda cultiva prazeres como bebida. Quem é que vai te acompanhar na bebida? Não vão ser os espíritos superiores. Eles já se libertaram dessa dependência. Então você vai atrair para você a presença de seres espirituais que perderam o corpo físico, mas não perderam a vontade de beber. Como é que eles bebem? Eles bebem se acoplando àquele que cultiva esse vício. Não é aquela bebida esporádica, um drink, não é isso não, gente. É a habitualidade. Aquela pessoa que todo dia tem necessidade de ingerir uma substância, ela é dependente daquela substância e ela vai atrair seres espirituais que têm essa dependência e não tem como satisfazer essa dependência. Então você vai estabelecer conexões com esses seres. Eles não podem ajudar no seu processo de aprimoramento. Então, o mundo espiritual não é algo distante. Está aí, ombreando conosco. O apóstolo Paulo de Tarso, ele fala da nuvem de testemunha que nos acompanha. E é fácil imaginar essa quantia, porque nós somos encarnados, acho que mais de 7 bilhões encarnados atualmente no planeta, e Emmanuel nos dá conta de que a humanidade ligada à Terra totaliza cerca de 24 bilhões de seres espirituais. Então, para cada um encarnado, tem 3 desencarnados que está aí. E se nós conhecemos bem a população da Terra, o percentual de espíritos superiores é bem pequenininho ainda na relação com o nosso mundo material. A maioria está nessa faixa de espíritos com grande bagagem intelectual, mas pouco desenvolvimento moral. Então, por isso que é muito mais fácil de você acoplar-se a seres espirituais dependentes de uma série de coisas do que acoplar-se aos espíritos benfeitores. Mas nós sabemos que os nossos amigos espirituais, eles desejam o nosso sucesso. Eles nos acompanham muitas vezes à distância, porque eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Só nós podemos abrir a porta para eles, ou não. Então, antes de dormir, a preparação deve incluir abrir a porta para eles. Vamos dizer a eles que nós queremos a presença deles, a assessoria deles, queremos aprender com eles, queremos acompanhá-los em alguma coisa que nós pudermos ser úteis, porque tem isso, os espíritos benfeitores, eles atuam ajudando a muitos seres espirituais que estão em situações muito precárias na dimensão espiritual. Mas eles precisam, às vezes, da energia vital para algum trabalho de ajuda. E a energia vital depende de ter corpo físico. Então, se eu, antes de dormir, me ofereço para colaborar, eles vão utilizar a minha presença porque o meu perispírito está saturado de energia vital do corpo. E eles podem aproveitar esse elemento para despertar os seres que vivenciam os seus pesadelos na dimensão espiritual. Porque quando você já teve um pesadelo? Todo mundo aqui já teve um pesadelo daquele horrível? Que quando você acorda, você fala assim, ai, graças a Deus que eu acordei, era só um pesadelo. Pois é, quando você perde o corpo, não tem como acordar, não tem corpo para acordar. Tem seres que vivenciam o pesadelo por muito tempo. A Sueli Calda Schubert tem uma experiência extraordinária com mediunidade. Ela relatou certa vez que um médium recebeu um espírito extremamente necessitado E o espírito estava tão perturbado que ele fazia movimentos desordenados, como quisesse recolher coisas. E foi difícil para o doutrinador dialogar com ele, porque o médium reproduzia aquele comportamento desordenado. Foi com muita oração que foi envolvendo aquele ser em vibração boa para saber o que, que ele estava experimentando ali. E o relato é o seguinte: foi alguém que se atirou embaixo das rodas de um trem. E essa pessoa viu o próprio corpo estraçalhado e se deu conta, naquele minuto, de que perdia um instrumento da sua libertação. Tentava recolher os pedaços. Quanto tempo esse espírito viveu essa experiência de novamente o corpo despedaçar-se? Não tinha como acordar, era o pesadelo que não tinha como acordar. No momento que ele se liga ao corpo biológico do médium, a energia vital permite a ele uma trégua. Ele acorda daquele pesadelo e o doutrinador diz para ele: meu amigo, isso já acabou, ficou no passado. Você está vivo, está vendo? Não tem morte. A morte não existe, você está vivo. E aquele espírito então respirou. Olha só quanto trabalho se espalha por aí afora, porque tem tanta gente que não tem a mínima consciência do que é a vida no corpo, do que é a vida fora do corpo. Então a tarefa do espiritismo é esclarecer. E aquelas pessoas que quiserem saber, tintim por tintim, o mundo espiritual mais próximo da Terra, leia a série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. É a obra complementar da doutrina espírita. Depois que você estudar o livro Céu e Inferno, se apropriar dos conceitos que Allan Kardec coloca, leia a obra de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Ela vai descrever situações dos, sei lá, 20 bilhões que estão no mundo espiritual ainda nesse nível da experiência terrena. Mas vou dizer para vocês, Allan Kardec estava trabalhando na sua escrivaninha, alguém bateu a porta, ele levantou para atender e caiu morto, o corpo. O corpo foi assim, foi a ruptura de um aneurisma, foi imediata a desencarnação dele. 15 minutos depois, pela mediunidade de um companheiro, ele deu notícia da sua lucidez, da sua consciência. Não foi diferente com Chico Xavier. A desencarnação de Chico Xavier foi o apagar lento de uma vela, mas o espírito se acendeu plenamente consciente na dimensão espiritual. A nossa consciência é trabalho nosso. Despertá-la e mantê-la é o esforço que nos cabe fazer. O estudo espírita pode ajudar. E esse é o primeiro convite. Estude a doutrina espírita. Participe das atividades. Prepare-se. Essa encarnação, ela é muito importante na nossa trajetória. Ela vai marcar o nosso retorno à espiritualidade num nível de consciência para dar sequência a esse processo em um outro patamar muito melhor. Sabendo disso, quem é que tem medo da morte? Aí a gente vai falar com Paulo, né? Ô morte, onde está o teu aguilhão? Porque não tem por que temer. A vida prossegue sempre. Muita paz, obrigado pela atenção de vocês.